Mas você vai dar ali, meu cacete. Pra voltar a fazer o certo. Vai dar ali, mas tu roubar tudo condenado, fazer dinheiro público. Botar fogo no ônibus. Revolta, não é vandalismo. Botar fogo no ônibus. Vai matar meu filho dentro do ônibus. Quebrar as coisas. Não me deu a opção de querer poder comprar, de ter na minha mão, satisfazer minha ambição. Hoje te dou o troco, só fachada. A minha se rebocou, a sua tá fechada. Seus filhos foram pra rua cantar o hino nacional. Eu já vivo pela rua, meu dia foi normal. Sempre olhei pra dentro e nunca pude ter. Sai da frente, boy, senão sobra pra você. Sei que é difícil entender, vandalizar pra quê? Você sempre teve tudo então. A insatisfação estampada no seu rosto pelo aumento do imposto, impacto do câmbio e da inflação. Disney esse ano não vai dar não. Estudante, eu não tive chance. Seu protesto é vitimagem pro meu dia de revanche. Ele vai de concessionária puxar a imobiliária, mesmo que eu morra. E hoje eu quebro tudo nessa porra. Não tive grana pra comprar TV bacana. Só quero sair da lama, passear fim de semana nas lojas americanas. Sempre protestei, maluco, eu não sossego. Você só foi pra rua inflamado pelo ego. Você foi pra rua, nós dormia no relento. Enxergaram só agora que o rap total faz tempo. Nacionais, inquérito, kamikaze, Thiagão. Meu protesto é periférico, rap e facção. Bate forte no falante, papel e caneta. Sempre foram protestantes de conteúdo abundante. Vem pra volta fazer certo. Revolta. Che Guevara já dizia uma parada: não há revolução senão pela armada. E a arma que eu tenho é a voz do Fat Trap. Então tá pra nós aqui no trap. Não justifico o vandalismo, mas sou contra o moralismo. Mas sou contra o moralismo. Seus filhos foram pra rua cantar o hino nacional. Eu já vivo pela rua, meu dia foi normal. Sempre olhei pra dentro e nunca pude ter. Sai da frente, boy, se não sobra pra você. Sei que é difícil entender, vandalizar pra quê? Você sempre teve tudo, então vai se fuder. Vai se fuder.